cada vez mais indiferente ao que fica para depois. A cada vez que sou eu, este fado é sempre teu, vestido por nós os dois. Se este silêncio diferente se alimenta lentamente à medida de um olhar, então é tudo inocente, mais distante, mais ausente, mais difícil de acabar. As saudades são de ti, de nada do que vivi, ou de quem eu fui outrora. Hoje o meu canto é tratado como o meu último fado, e as saudades são de agora. Vai andando, já é tarde, meu amor, antes que acabe aquilo que nenhum queria. Se este silêncio é de agora, manda toda a gente embora, canto para ti noutro dia. Canto para ti noutro dia.